este mês pensamos nós falar sobre a questão da empregabilidade, uma vez que afeta, está muito na camada jovem e achamos por bem refletirmos sobre a questão da empregabilidade. É assim que nós convidamos, a princípio convidamos o Maptesse, baixou as orientações para o Instituto, ou para o INAFOP, e assim foi indicado o senhor diretor do INAFOP, que é o senhor Manuel Bangui. Desculpa no convite, eu meti Bangui, então desculpa por ter cometido esse erro. Então, achamos, alencamos como tema um plano de ação para a promoção da empregabilidade, que é o famoso PAP que todos nós conhecemos, e convidamos o senhor Manuel Bangui no sentido de nos esclarecer mais ou menos o que é isso, para que é, como é que nós vamos aderir, como é que não é, porque muitos de nós não temos o conhecimento total sobre, sobre o plano. Em termos do perfil, o senhor Manuel Bangui, resumidamente, nós alencamos aqui como diretor do INAFOP, diretor-geral do INAFOP. E em termos da metodologia que vamos usar, tem mais ou menos 40 minutos ou 30 para fazer a sua explanação. E depois vamos passar a palavra à plateia para possíveis questões, contribuições que tenhamos. E no fim poderemos fechar, se calhar, com palavras em resumo, com algumas palavras que nós possamos sair com elas daqui. Então, mais uma vez, em nome da nossa organização, eu agradeço a disponibilidade do senhor Manuel. Não é fácil, sexta-feira à tarde é momento de chegar mais cedo em casa para estar com a família. E a nossa plateia, de igual modo, agradecemos, e vou passar a palavra ao senhor Manuel para que possamos começar com a nossa apresentação. Por favor. Antes de mais, é melhor sentar, depende muito de si. Temos que falar de pé. Exatamente. Porque em empregabilidade temos que estar todos prontos para trabalho. Então, não se pode pensar o contrário. Antes de mais, agradecer de facto o convite. Nós recebemos a notificação precisamente ontem. Entendemos que um assunto de tal natureza não podíamos protelar a sua abordagem para o posterior, até porque, felizmente, acontece que esse final de semana estamos em Luanda e nos outros finais de semana acabamos sempre não estando em Luanda, e por inerência de funções e outras questões que temos a fazer. Então, aqui agradecemos antes de mais o convite e dizer mesmo que a direção do Ministério, a pessoa de Sua Excelência, Sr. Ministro, agradece a iniciativa, encoraja, efetivamente, a levar avante o vosso projeto, e da nossa parte, naquilo que nos couber fazer, estaremos aqui para dar todo o apoio, tal como estamos a fazer hoje. Vamos procurar ser muito sintéticos em relação à abordagem desse plano de ação de promoção da empregabilidade, que foi publicado pelo Decreto Presidencial 113/19, 16 de abril, com Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Na verdade, aquilo que nós vemos hoje como plano de ação resulta um pouco da combinação de três aspectos essenciais no que diz respeito ao planeamento e no dia a dia. Surgiu de uma ideia, e aqui a ideia, entenda-se que há quando do processo eleitoral vimos o partido no poder a disseminar um desejo, uma vontade, que passava pelo reforço do Sistema Nacional de Formação Profissional e também a promoção de empregabilidade. Apenas aquilo era uma mera ideia, uma intenção. Intenção essa que depois foi reforçada com a elaboração, então, do plano, que é o Plano de Desenvolvimento Nacional, na verdade, todas as ações no que diz respeito àquilo que é a governação estão espelhadas neste Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Na verdade, como servidores públicos, a nossa ação deve estar sempre, sempre alinhada com aqueles objetivos que estão definidos no PDM. E o plano de ação, estamos a falar de promoção da empregabilidade, já é a uma dimensão, digamos, mais operacional, ou seja, temos uma intenção, elaborou-se um documento estratégico de governação, que é o PDN, e internamente, a nível do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, procuramos compilar todas as medidas que concorriam com a implementação de medidas ligadas à promoção de emprego num único documento, chamamos então Plano de Ação de Promoção de Empregabilidade. Na verdade, é um instrumento de gestão operacional. Tal como ia fazendo referência, existem aqui dois programas que foram aprovados no PDN, que dão suporte então a este plano de ação. Muitas das vezes ouvimos, as pessoas pensam que foi mais uma medida que surgiu do nada para tentar resolver algo de forma mágica. Não. Na verdade, já é uma coisa que constava no PDN, que são, é a medida, o programa 132 e o programa 252, quer o programa de reforço do Sistema Nacional de Formação Profissional, como também o programa de promoção de empregabilidade. Se formos olhar para o PDN, vamos encontrar esses dois programas. São orientações estratégicas que têm, inclusive, objetivos e metas definidos no PDN. A única questão que não estava resolvida no PDN, que também não era possível resolver no PDN, é como vamos implementar. Como vamos implementar. Esse como vamos implementar, então, é o plano de ação de promoção de empregabilidade. Pelo menos o que já sabia, porquê já sabíamos. Depois faltava responder, então, como iremos materializar. Aí surge, então, este plano. Na verdade, também aqui nós procuramos, na altura de elaboração, olhar um pouco para os indicadores econômicos que tínhamos para o período. E, infelizmente, esses indicadores agravaram-se ainda mais, porque se nós estamos a falar uma perspectiva de crescimento 3.1, hoje estamos a falar de 0.7, e a previsão do Banco Mundial reduziu para 1, quer dizer que o cenário que nós já trazíamos ficou um pouco mais agravado. E é preciso também fazer referência que este plano, na verdade, enquadram-se nas medidas ativas de emprego, ou seja, para a resolução dos problemas de emprego, claro, temos que olhar para a questão dos investimentos, quer públicos e privados e outros mais, mas os países hoje em toda a parte do mundo usam as políticas ativas como uma medida para mitigar o efeito do desemprego, fundamentalmente no desemprego jovem. E a Organização Internacional do Trabalho assim o recomenda, a quando dos relatórios de 2006, 2018 e 2012, fundamentalmente com incluir do desemprego jovem, recomendou vivamente os países adotarem as políticas ativas do emprego. Ainda no que diz respeito ao contexto de implementação desse plano, na verdade, quando começamos a elaborar esse plano, nós não tínhamos uma caracterização efetiva do mercado de trabalho. E essa caracterização hoje foi feita com o trabalho que o INE fez sobre os indicadores do mercado de trabalho, e desses indicadores tem muita, muito mais informações, mas resumidamente nós procuramos aqui trazer alguns dados. Primeiro, sobre a população ativa no país, que era um dado que se estimava a ser em 9 milhões, 10 e tal, mas hoje conseguimos ter em termos estimativas mais concretas do que rondam 14.735.487. Inclusive, conseguimos ver que a maior parte é mulher e os homens são a minoria em relação à população em idade ativa. E aqui a população em idade ativa considera-se, aqui para o caso do INE, considerou-se dos 14 anos até 60 anos, essencialmente isso. Mas, no entanto, nessa população ativa, atividade ativa, nós temos depois uma caracterização pelo qual nós nos baseamos quando queremos implementar programas de emprego, que é a população economicamente ativa. Porque dentro da população em idade ativa, podemos ter pessoas que não estejam disponíveis para trabalhar, quer devido a fatores de idade, quer devido a fatores de saúde que não permitem trabalhar, e fundamentalmente aquelas pessoas que nesta fase estejam incluídas nos processos de ensino e aprendizagem, ou seja, aqueles que os estudantes não são considerados na população economicamente ativa. Porquê? Porque um dos aspectos fundamentais a ter em conta quando estamos a falar de trabalho é a disponibilidade para trabalhar. Se a pessoa não está disponível para trabalhar, não posso lhe considerar na população economicamente ativa. Daí que é preciso estratificar. E no nosso caso, saímos de 14 milhões para cerca de 12 milhões. Quer dizer que perto de 1 milhão e 900 e qualquer coisa não estão disponíveis para trabalhar ou têm algum impedimento para o trabalho. E temos então aí a caracterização quanto à população empregada. No nosso país, estamos a falar que temos perto de 9 milhões de pessoas que estão efetivamente a trabalhar. E 3.675.819 desempregados. Depois temos então aí, que diz respeito à taxa de atividade, à taxa de emprego, que são 61, a taxa de desemprego 28, a taxa de inatividade 13. Nós, a nível interno, gerimos, a nível do Ministério da Administração Pública, gerimos também o sistema de proteção social obrigatório através do Instituto Nacional de Segurança Social. O que nós procuramos fazer também é uma referência quanto àquelas pessoas que estão a trabalhar e que estão inscritas no sistema de segurança social. E da reflexão, e aqui está o número, estamos a falar de 1.775.952. Esses dados referem-se a 31 de dezembro de 2018. Esse indicador, para nós, chamou-nos a atenção a um aspecto fundamental, que é da qualidade do emprego. Ou seja, nós estamos a considerar que 9 milhões de pessoas estão empregadas, mas desses 9 milhões, apenas 1.775.000 estão inscritos no sistema de segurança social. O que quer dizer que há um grande grupo de pessoas que estão inseridos no mercado de trabalho, mas que não têm proteção social obrigatória garantida. Não contribuem. Fundamentalmente, não contribuem. Isso nos leva a refletir sobre as medidas a adotar. Daí que, pronto, não vou desmistificar os objetivos do plano de ação, mas nós, para esse plano de ação, procuramos também ter alguns objetivos claros que estão no decreto presidencial 113/19. Mas aqui dizer, estando aqui num espaço como esse, é que um dos objetivos que temos dentre os vários é a promoção do cooperativismo e do associativismo, porque no fundo, para apoiar alguns grupos vulneráveis, é muito mais fácil se tiver organizado em associações para distribuir, ou seja, para que a medida tenha os resultados desejados. Também estamos aqui a procurar valorizar o exercício de determinadas ocupações e ou profissões que sejam úteis à própria sociedade, entre várias outras medidas que temos, já que falaram no mês passado da economia informal, também é um dos nossos objetivos a reconversão do setor informal para o formal. E se nós formos olhar para aquele indicador que falamos, 9 milhões empregados e 1.775.000 na segurança social, estamos a olhar rapidamente que existe muito emprego informal. É preciso reconverter isso rapidamente para que eles comecem a entrar no circuito formal da economia, e não só. Bem, para aquilo que foi a pergunta feita logo no lançamento, de como é que isso vai funcionar, quais serão os mecanismos a adotar para que as pessoas possam se candidatar e beneficiar, nós procuramos definir aqui um macro processo. E esse macro processo é muito simplificado, e vamos simplificar mais ainda, porque na verdade estamos a falar hoje, esse fluxo, assim conforme está desenhado, poderá ocorrer de forma física através de papéis, mas daqui a mais, quando entramos no desenvolvimento do próprio programa, a níveis mais acentuados propriamente quando estivermos a trabalhar em 2020, teremos todo esse processo digitalizado. Queremos que seja um processo mais simples, mais fácil e acessível. E aqui, por causa da questão da acessibilidade, nós também tivemos que colocar os pés bem assentos no chão, por causa das particularidades que o nosso país apresenta. Podíamos fazer isso pura e simplesmente online, mas também estaríamos a excluir uma grande parte da população humana que não tem acesso à internet. Daí que nós procuramos capitalizar os vários equipamentos que o Ministério tem no domínio do emprego e da formação profissional. No domínio do emprego, o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional gere atualmente cerca de 78 centros de emprego e centros de empreendedorismo. E a nível da formação profissional, gerimos perto de 144 centros de formação profissional, quer através das unidades fixas e as unidades móveis, que são por aí 35. Se retirarmos esses 35 das unidades móveis, estamos a falar mais ou menos por volta de 111, 109. Então, para dizer que existe uma capilaridade a nível do sistema que permite que, de alguma forma, consigamos estar presentes em toda a parte do país, quer através de instalações fixas, como através de respostas novas. Então, serão esses canais que nós vamos utilizar para o público-alvo que queira beneficiar desse programa. E o decreto presidencial tipifica rapidamente qual é o nosso público-alvo. Essencialmente jovens, quer desempregado, ou jovens empregados que querem melhorar os seus níveis de competências, ou essencialmente também aqueles jovens que desenvolvem pequenas atividades geradoras de emprego e renda. No fundo, é um público misto. E conhecendo um pouco a característica do nosso público-alvo, percebemos que nem todos irão seguir o mesmo fluxo. Daí que há um momento que nós fizemos o filtro, através da avaliação das fichas que nos serão remetidas, para ver efetivamente o que é que nós vamos fazer com este candidato. Daí que na seleção nós temos dois caminhos, que podem depois se desdobrar em três. Um que passa pela formalização do negócio, são aquelas pessoas que já exercem atividades geradoras de emprego e renda, mas que não têm o seu processo formalizado, então é preciso dar algum input para a sua formalização. E por outro, também temos pessoas que gostariam de desempenhar alguma atividade profissional, mas que não têm conhecimento técnico. Então, aí temos a formação técnica de curta duração, como se vê aqui. E há um outro processo que é bastante útil para a nossa realidade. Inclusive, estamos agora a terminar a elaboração do diploma legal que vai regular isso. Tem a ver com o reconhecimento das aprendizagens obtidas nos circuitos informais. Ou seja, temos na nossa realidade carpinteiros, alfaiates, mecânicos que nunca passaram em nenhuma escola para fazerem aquela atividade, mas são efetivamente pessoas que fazem esse trabalho. Conhecendo essa realidade, nós vamos agora aprovar o instrumento que vai institucionalizar a carteira profissional no domínio de artes e ofício para reconhecer essa aprendizagem também. E aqui o processo de reconhecimento dessa aprendizagem é para certificar competências, ou seja, no fundo, no mundo do trabalho, o que se busca são competências, não buscam-se títulos. Quer dizer, hoje, infelizmente, vimos todos nós jovens a corrermos atrás de uma licenciatura, mas que não detemos os conhecimentos daquela licenciatura. Ou seja, há um contrassenso. O mundo do trabalho busca competência, busca resultados. Mais que você apresente o teu título de PhD, mas não é essa pergunta que te fazem quando vais à busca de um emprego. Quando vais, o que se pergunta é: o que é que sabes fazer? E a resposta a isso é competência, não é conversa, é competência. E então, se nós, no mercado de trabalho, há o reconhecimento de competências, nós, no processo de validação e certificação, nós validamos e certificamos a competência. E então, para isso, nós, no diploma que estamos agora a preparar, vamos, rapidamente assim falando, vamos procurar, e, através de um exame, testar aquilo que você diz que sabe fazer. Numa linguagem muito simples é isso. Se diz que é carpinteiro, sei fazer banco, sei fazer ok, está bem. Haverá um grupo de júri que vai definir determinados requisitos, vai fazer a avaliação. No final da avaliação, lhe é atribuído a carteira. E aqui a carteira certamente terá vários níveis, porque para esse desconhecimento do segmento informal terá um percurso, e para quem sai através dos sistemas de formação profissional ou outro, também terá outro percurso. Na verdade, são esses três pontos com os quais nós vamos encaminhar para que depois, então, e aqui é preciso dizer que nós tivemos também um aprendizado com a implementação de determinados programas, porque nós anteriormente, mesmo hoje falo, a luta tem sido que esse processo que nós fizemos aqui para aumentar as competências, nós mandávamos diretamente para aqui para fazer uma formação em gestão de negócios. Ou seja, para quem quiser depois empreender, dávamos a formação de pequenos negócios, ia para o microcrédito ou ia diretamente para o programa de fomento ao autoemprego. O único diferencial que introduzimos para a implementação desse programa é a questão da formalização, ou seja, vamos fazer esse processo de validação e certificação de competências, estamos a formalizar a competência, ou seja, reconhecer, dar um documento, aquilo que você diz que sabe fazer. Mas paralelamente a isso, se vai começar a empreender, é preciso ter um documento que te habilite para isso. E é precisamente o processo a seguir, que é a formalização. Depois da formalização, vamos continuar com as ações de formação em pequenos negócios, e não só formação e gestão de negócios, porque um dos grandes déficits que temos hoje a nível das iniciativas que os torna muito curtos em termos de duração é a falta de conhecimento do promotor das melhores técnicas de gestão. Cria-se empresa hoje, amanhã morre. Criamos empresa para um único cliente. Faz-se confusão das finanças pessoais com as finanças do negócio. Óbito, tira o dinheiro da empresa. Festa, tira o dinheiro da empresa. Saldo acaba, tira o dinheiro da empresa. Quer dizer, há aqui alguns aspectos que é preciso aprimorar, e aqui vai jogar um papel fundamental a literacia financeira. Não menos importante, um pouco olhando para a dinâmica daquilo que está acontecendo no país, vamos ter uma carga muito presente sobre a fiscalidade, sobre as matérias ligadas ao fisco. Porque, no fundo, se nós vamos formalizar, depois ele vai ter que lidar com todo um circuito que é formal, tem que pagar imposto, tem que pagar a segurança social, então é preciso ensinar as pessoas a planificarem-se para que não tenham muitas dificuldades. E não, num dos penúltimos processos, vamos então dar os apoios, quer através de microcrédito ou crédito, a depender um pouco da atividade, e o fomento ao autoemprego. Depois eu vou explicar melhor, porque temos aí uns programas mais concretos que vão justificar aquelas duas últimas fases. E há uma coisa que nós procuramos fazer sempre, antes de implementar qualquer medida, é estudar o fenômeno. E há um trabalho que nós estamos a fazer com diferentes setores para compreender mais ou menos o que é que se passa para formalizar hoje, no contexto atual. Se eu quiser formalizar um micronegócio, uma pequena empresa, o que é que eu devo fazer? Isso é um pequeno boneco que fizemos para espelhar isso. Na verdade, intervém 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 organismos públicos, 6 ministérios. E que nesses 6 ministérios, no caso do Ministério da Justiça, intervém até diferentes departamentos dentro do próprio ministério. Vamos olhar rapidamente. Temos só no primeiro passo, para começar, ele precisa ter o bilhete de identidade e o número de identificação fiscal que sai do Ministério das Finanças através da AGT. Depois de ter esses dois documentos, trata-se aqui a questão do certificado de admissibilidade, que também tem lá um conjunto de requisitos que exigem para ter o certificado. Depois disso, tens que tratar o pacto de sociedade. Para quem está a começar, não tem expertise, logo vai ter que procurar alguém para fazer isso, para ter. Depois de ter esse documento, tem que vir voltar de novo à AGT para ter o NIF, o número de identificação fiscal, da empresa. Depois de ter isso, tem que se dirigir a um banco para fazer a abertura da conta. Depois da abertura da conta, volta para o Ministério da Justiça para tratar então a certidão comercial. Depois de ter a certidão comercial, trata o registro estatístico. Depois de ter o registro estatístico, vai então para o nosso ministério tratar a questão da segurança social. Mas o processo não acaba. Volta para o Ministério do Comércio para tratar o alvará. Depois de tratar o alvará, a depender da atividade que vai desenvolver, se por exemplo tiver que trabalhar no ramo da formação profissional, vou falar de nós. Se tiver que trabalhar na formação profissional, tem que licenciar o centro. Vai para o INEFOP, trata a licença para ser um centro de formação profissional, para validar os seus cursos. Se for para o Ministério da Agricultura, tem que ir no Ministério da Agricultura para tratar mais um outro licenciamento. Logo, entendemos que esse percurso, pese embora hoje, com os guichês únicos e outras medidas, acabam tornando o processo mais célere, mas entendemos que podemos ainda melhorar esse fluxo e evitar esse caminho muito longo e oneroso, porque para cada um desses processos acaba tendo custos. Custos conhecidos e desconhecidos. Então, esse processo também está a merecer da nossa parte a atenção para torná-lo mais flexível, porque o que nós queremos, em última instância, é formalizar muitos dos empregos que estão hoje informados. Então, pronto, isso aqui faz parte um pouco daquilo que já fiz referência ali, mas aqui de forma muito simples, os organismos que vão intervir no processo. Para a entrada temos o INEFOP, para a seleção e encaminhamento temos o INEFOP, depois no processo de formalização vão intervir diferentes setores, depois temos a formação técnica e a validação, vão intervir os centros de formação profissionais públicos, que já fiz referência, e também os privados. E aqui os privados devidamente licenciados e autorizados para o efeito. E temos então a formação em empreendedorismo, onde vão intervir INEFOP, INAPEN e AGT, por causa da questão fiscal que fiz referência. Depois temos aqui o microcrédito e o fomento, onde o INEFOP intervém, e a banca comercial. Bem, nós definimos para 2019, mas também igualmente para o período que vai durar o projeto, como sabem, qualquer projeto tem que ter início, meio e fim, né? No caso, o INEFOP vai continuar porque é uma instituição, mas este projeto do plano de ação tem apenas 36 meses de implementação. Depois vai passar todas essas competências, todos esses saberes para o INEFOP colocar na sua atividade de rotina. Mas dizer que no domínio da formação profissional, para além da formação que vamos ministrar, há todo um desafio para reabilitar, construir novos centros e reequipar os centros que existem. Temos muitos centros, mas que também hoje já carecem de alguma intervenção para a melhoria da qualidade da formação. Vamos ter que trabalhar também na reformulação de muitos conteúdos formativos, ajustar um pouco aquilo que é a realidade do mercado de trabalho, as exigências do setor produtivo. No domínio do emprego e empreendedorismo, temos diferentes projetos, mas nós vamos aqui fazer referência. Vou falar mais deste primeiro e um pouco do programa avanço. Os pavilhões ocupacionais, na verdade, são espaços que o Ministério constrói e depois cede para aqueles que exercem a atividade de modo informal. Mecânico, construímos um pavilhão de mecânico e o mecânico tem lá o seu espaço onde consegue trabalhar, mas aqui o essencial está em permitir que durante o processo em que ele desenvolva a sua atividade também consiga formar outros jovens e servirem também de espaço de estágio profissional para aqueles jovens que estão no sistema de formação profissional. Não menos importante, hoje a reformulação desse programa consiste em irmos ao encontro do nosso público-alvo. Em vez de nós irmos construir num espaço diferente, é identificado que está um alfaiate nos nossos bairros que desenvolve a sua atividade com devido mérito, nós vamos intervir na melhoria desse espaço, atribuição de mais equipamentos e, naturalmente, vamos fazer a inscrição desses trabalhadores, quer no sistema de segurança social, como também a inscrição através dos centros de emprego. E aí permitir, então, melhor acompanhamento. No programa VASO, são programas de formação de curta duração, que, regra geral, não fazem parte da nossa grelha convencional, mas que são formação, necessidades efetivas que nós temos. Através do programa VASO, nós hoje implementamos formações, por exemplo, como de DJ, implementamos formações para reparadores de geradores de pequeno porte, implementamos formações no domínio de antenas parabólicas, implementamos formações sobre fotografia e digitalização, designer gráfico. No fundo, são formações que o mercado precisa, mas que não fazem parte da nossa grelha convencional. Vamos buscar os profissionais que desenvolvem essa atividade, fizemos a formação de formadores, elaboramos com eles os materiais didáticos, depois ministramos a formação. E temos o programa de microcrédito. Do microcrédito, há uma parceria que o Ministério tem com determinados bancos, aqui nós estamos a citar o Banco Solo, em que nós damos toda a formação e encaminhamos os processos ao banco para a obtenção de microcrédito. Aqui a diferença, primeiro está, não se exigem garantias reais nem pessoais ao beneficiário, não precisa exibir nenhuma garantia. Outro aspecto tem a ver efetivamente com a taxa de juros que é aplicada para esse programa, creio que hoje estão em 1,37%, que é a taxa de juros no âmbito do programa de microcrédito. Não menos importante, há um período de 3 meses que o beneficiário não paga nem o juro nem capital, porque aqui a intenção é, durante esses 3 meses, focar a toda a energia no seu pequeno negócio. E somente depois do 4º mês começa a pagar e tem 1 ano para fazer o desembolso do crédito. O programa de fomento ao autoemprego são entrega de meios de trabalho, mas no quadro da implementação agora vai ser entrega de meios, mas através de um programa de microcrédito, ou seja, tem a obrigação daquele que receber os meios ir fazendo pagamento através de um modelo de leasing, pagamento dos bens que recebe, para que o programa seja sustentável. O que quer dizer que para este primeiro, os primeiros 3 anos, estão previstos 42 mil kits. E 42 mil kits não vamos fazê-lo ao fundo perdido. É permitir que, com a concessão dos apoios de microcrédito e do fomento ao autoemprego, possamos ter um programa sustentável. Não menos importante, temos uma tarefa de ajustamento dos perfis formativos que passa pelos estágios profissionais. Hoje há uma grande demanda, há uma grande exigência do setor da economia real de que as pessoas que saiam no sistema de formação profissional têm que estar minimamente adaptado àquilo que acontece nas empresas. Uma coisa é aprender em sala ou em oficina, outra é aprender mesmo com a realidade do dia a dia. Então, nós, para esse programa, vamos implementar o programa de estágio, que depois então será realizado de forma regular através do serviço de emprego que temos hoje no país. Bem, para a gestão do programa, temos uma comissão. Esta comissão participam vários ministérios, desde o Ministério da Juventude e do Desporto, Ministério da Economia, Ministério das, da Justiça e Direitos Humanos, entre outros ministérios, da Recepção Social, inclusive. São vários ministérios que fazem parte da comissão, como órgão de consultoria e de apoio ao próprio programa e orientação para o grupo técnico. O grupo técnico é composto por vários quadros, quer do Ministério, aliás, essencialmente do Ministério, e aqui é um grupo multissetorial, participam colegas da Segurança Social, colegas da área da formação profissional e dos vários outros setores que temos a nível interno. Isso aqui, essa estrutura de baixo, é a estrutura de coordenação, tem um coordenador que é o diretor-geral do INEFOP, tem um responsável de gestão, integração e monitoria do programa, porque é uma componente muito grande de monitorização que queremos e vamos implementar nesse programa para garantir que aquilo que se comprometeu em fazer efetivamente está a acontecer com determinadas evidências. Para tal, inclusive, temos um escritório de projetos que vai se encarregar de acompanhar e monitorar todo o programa. Bem, aqui alguns indicadores. Esses indicadores todos estão no PDM, que nós trazemos aqui, quer em termos de capacitação, empreendedorismo, cursos de curta duração, microcrédito, kits, e, enfim, são essas metas que queremos atingir. No final, tanto fala-se de perto de 85 mil beneficiários diretos, mas nós, com os efeitos de acompanhamento através, por exemplo, dos pró-trabalhos, vamos apoiar uma pessoa e fazer com que vários outros jovens consigam se inserir através desses, prevemos atingir cerca de 243 mil pessoas. Bom, também temos aqui consciência de que existem alguns fatores críticos que podem perigar a implementação de um programa como esse. Primeiro, a própria formalização. Se não se tornar simples, o processo de formalização é um grande risco para o programa. O ambiente de negócios, quer para inserir os novos empreendedores no mercado, é essencial que o ambiente seja favorável. A dificuldade financeira do próprio Estado, hoje com essas auxiliações do preço do petróleo, que é a principal fonte de receitas do país, pode perigar a implementação desse programa. Mas também temos, por outro, a questão da disponibilidade das empresas para a realização de estágio. Estágio profissional sem empresas não é possível. Então é preciso também trabalharmos para reduzir esses riscos. Pronto, nós identificamos esse risco, mas internamente estamos a trabalhar no plano de prevenção de riscos. Quer dizer, nós estamos a identificar, não para depois não justificar, não. Nós estamos a identificar para efetivamente prever que essas situações não impactem diretamente com a implementação do programa. Bem, era tudo quanto tínhamos para apresentar. Estamos abertos a sugestões, a críticas e a contribuições dos presentes fisicamente e dos presentes virtualmente. Então, muito obrigado pela vossa atenção. Uma salva de palmas pela apresentação. Depois de ouvirmos quais foram as motivações que fez com que criasse esse plano e ouvirmos como é que vai funcionar ou como é que está a funcionar, porque ele tem duração de 3 anos, 2019, 20 e 22, para ter que tirar o seu fim. Então vou passar a palavra aos nossos colegas da plateia e aqueles que nos acompanham pela nossa página do Facebook, para poderem expor as questões, possíveis contribuições e o nosso preletor poderá responder. Agradecido. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer os nomes e a instituição que nós viemos para também sabermos quem que está aqui, depois vamos dar sequência para você. Primeiro, a senhora Ana, depois o colega Nelson e o outro colega daquele lado. Por favor. Sou Alan King, diretor do Development Workshop. Parabéns sobre a apresentação e sobre o programa. Sua apresentação está bastante interessante, mas tenho parece que três questões, se posso pôr. A primeira é sobre a sua definição do formal e informal. Número das pessoas, 1.700.000 e tal, que não são inscritos no Segurança Social, são os que são considerados informal. A inscrição no Segurança Social é a definição do formal. Isto é a minha questão. E se isto é o caso, qual é o constrangimento de fazer mais inscrições ou de capturar mais uma maior percentagem da população? Se é a falta de capacidade no map test em termos de capacidade de fazer as inscrições ou realmente a capacidade dos empregados para cumprir com as mínimas requisitos de ser inscritos. A última questão é relacionada com a programa de ação, principalmente aquela série das atividades. Estou mais interessado no programa de microfinanças. Nós sabemos que ao longo dos últimos 10 ou 15 anos houve uma série de programas do governo para oferecer microfinanças para encorajar a inscrição ou transformação a criação do emprego, etc. Mas com poucos resultados. Né? Eu quero saber se, antes de arrancar com a sua programa daquelas várias ações, se uma avaliação dos falhas dos programas anteriores foram feitas, se estas falhas como foram corrigidos nas suas novos programas, são as minhas questões. Obrigado. Okay. Então, para não perder o fio lógico das questões, pode responder essas questões, depois vamos partir para uma outra bateria de questões. Vou começar do fim. A questão da avaliação dos programas. Na verdade, nós, no que está aqui, é um programa que já viemos a desenvolver desde 2000 e nunca paramos. Só para ter ideia, agora fizemos a avaliação no primeiro trimestre, beneficiamos perto de 317 jovens do quadro do programa de microcrédito. Em termos de acompanhamento dos beneficiários do ano passado, dos anos anteriores, nós temos agora na monitoria pelo perto de 900 jovens que beneficiaram no ano passado, nos anos anteriores. Vamos fazendo acompanhamento. O programa de microcrédito que estamos a falar aqui não são programas dos outros setores. É um programa que já vimos desenvolvendo há algum tempo. E para implementar o programa de microcrédito, no caso do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, nós contamos com o apoio da OIT. Quando da definição, acho que o programa era Start Improve Your Business. Começamos com esse programa. De lá para cá, há um conjunto de aprendizados que temos que fazer em relação a isso. O primeiro, que é essencial, é o reconhecimento que nós somos instituição pública sem vocação de implementar programas de microcrédito ou de conceder microcrédito. Daí que nós temos envolvimento de banco. Outro aprendizado muito importante, não é qualquer banco que tem vocação de microcrédito. Temos que ter essa consciência. De tal sorte que hoje, felizmente, trabalhamos com um banco com vocação de microcrédito, que é o caso do Banco Sol, nosso vizinho aqui. Já trabalha com programas de microcrédito há muito tempo. Então, de 2008, trabalhamos com outros bancos. Em 2010, tivemos que mudar para um banco que tenha vocação para isso. E o mais importante, mas o mais importante mesmo, na implementação dos programas que nós temos, se prestaram alguma atenção, nós falamos muito de formação. não há, no nosso caso, não há microcrédito sem antes passar por um processo de formação. Não há. Na nossa realidade, para implementarmos esse programa, com a taxa de inadimplência por volta de 80%, já estamos a falar uma taxa de 80% que nós temos, ou seja, 20% regra geral é que é o público crítico no quadro de implementação desse programa. Quer dizer que 80% devolve o crédito com muito pouco esforço, porque isso reduz o esforço de acompanhamento. Então, é preciso ter em conta que aqui o essencial e o maior aprendizado que nós temos é que aqueles públicos que trabalham num programa de formação bem elaborado têm muito mais sucesso do que efetivamente aquele público que não tem a formação tal com rigor que isso merece. E aqui, quando nós falamos rigor, primeiro tem rigor no, na duração da própria formação. Tem o rigor do número de formandos em sala. Depois, tem também o aspecto da própria avaliação da formação. Se nós não tivermos essa dimensão da formação muito bem elaborada, nós temos certeza que o nosso programa falha. E digo, começamos a implementar o microcrédito em 2008. Hoje vou, por acaso já estamos há 11 anos a implementar o programa. Se nós não tivermos essa dimensão, nem o programa era sustentável, não podíamos continuar a disseminar o programa. De um lado. Por outro, também procuramos não ser um programa muito massivo, ou seja, albergar todos. É preciso olharmos um pouco para o público com quem vamos trabalhar. Um dos aspectos no quadro do microcrédito, e com a ajuda do banco e com a equipe da área de emprego, fizemos, antes da concessão do microcrédito, nós visitamos o local onde vai implementar o negócio. Temos que conhecer o local onde vai implementar o negócio. Uma das coisas que estamos a introduzir agora no programa é que, para além dessa visita ao empreendedor, procurar falar com as pessoas com quem convive, o envolvimento das pessoas que estão à volta. E uma coisa que eu citei logo nos objetivos à partida é a questão do associativismo e cooperativismo. A maior taxa de sucesso no quadro de microcrédito que nós temos são aqueles microcréditos que se concedem, primeiro, em mulheres, segundo, através das associações. Porque sempre que o membro desaparecer, através da própria associação conseguem localizar. E hoje também, por acaso recebi uma carta exatamente ontem, que aquelas pessoas que não devolvem o crédito, felizmente o sistema bancário está assim estruturado, por menor que seja o microcrédito, já não tem possibilidade de receber mais crédito no sistema. Nenhum outro banco pode fugir do banco só e ir querer o BPC, não tem possibilidade. Fecha. Então começa hoje a ter um pouco maiores exigências. Acreditamos que há aqui um conjunto de aprendizado que nós hoje cada vez mais vamos ajustando os nossos programas a isso. Outro aspecto tem a ver com a outra questão que colocou sobre os constrangimentos de alargamento. Bom, os constrangimentos de alargamento, quanto à questão da segurança social e a informalidade ali citada, a informalidade do trabalho. De um lado, é estar na dificuldade de algumas pessoas terem bilhete de identidade. Porque para se inscrever na segurança social tem que ter bilhete de identidade. Esse é um. Outro aspecto tem a ver também com a legislação em determinados segmentos. Por exemplo, para inscrever no trabalhador do setor agrícola, é preciso ter um conjunto de legislação de suporte a isso. E naturalmente hoje o Ministério está a trabalhar na revisão da legislação, na adequação da legislação para esse tipo de trabalhadores. O outro tem a ver mesmo com a consciência do próprio trabalhador e da entidade empregadora. As pessoas olham para a segurança social como um custo adicional para a empresa, até porque ele tem que pagar 8%. E o trabalhador não exige, a entidade empregadora inscrever a segurança social. isso é um lado. Mas no caso, por exemplo, que inclusive já temos legislação para o trabalho doméstico, há uma resistência do próprio empregado e da entidade empregadora. O empregado não quer descontar, nem, porque por acaso estamos a falar 3% do que ganha, porque vai reduzir na sua remuneração, prefere ter o dinheiro completo como recebe hoje. Claro, a entidade empregadora não quer ter o trabalho de inscrever o seu trabalhador. Contrapartida, vamos hoje ter força para trabalhar. No momento que nós tivermos força para trabalhar, não teremos nada que nos sirva para cobrir essa deficiência. Daí a segurança social. Essencialmente isso. Em termos de estrutura, devo dizer que a nível do país, a segurança social hoje tem serviços muito modernos. Pode-se fazer inscrição sem muito esforço. Os pagamentos podem ser feitos online, o processamento pode ser feito online. No final do dia, é muito mais fácil hoje inscrever-se na Segurança Social e pagar. Quer dizer que já nos coloca. Podemos acessar o site, a informação está lá disponível, já nos coloca. E aqui a questão do formal, não formal. Bem, formal, entenda-se. Aqui eu vou utilizar primeiro uma abordagem muito genérica do conceito de formal e informal. Formal aqui entende-se que sejam todas aquelas atividades que cumpram com os procedimentos legais que passou a Constituição. Isso geral. Quem não tiver a cumprir com a legislação, a partida é informal, ou seja, se não tiver constituído a empresa legalmente, se não tiver registado dentro daquele parâmetro todo que citamos aí da formalização, todo aquele processo de formalização da atividade. Mas, no caso do trabalho, e aqui recorrendo um pouco às normas da OIT, olhamos a informalidade no trabalho para aquele grupo que não observa, não tem direitos, não tem obrigações. Numa palavra simples, é aquele trabalho que é exercido sem observar as proteções legais existentes para o exercício da atividade laboral. No nosso caso, existe uma lei geral do trabalho que define quais são os direitos e os deveres do próprio trabalhador. Se alguém exerce uma atividade sem estar nesse quadro, a partida é uma atividade informal. Porque quando nós falamos de direitos e deveres, a questão da segurança social é um direito, é um dever do próprio trabalhador, que já está previsto na lei. A questão da contribuição para assegurar para o fisco faz parte. Outro aspecto tem a ver com a saúde e segurança no trabalho, cumprimento de horários. No fundo, a inexistência desse conjunto de situações presume-se um trabalho informal. Vou dar um exemplo claro de um trabalho informal que tem a ver com os táxis. O trabalhador taxista, o taxista hoje, acaba exercendo uma atividade nos nossos vulgo candongueiro, fundamentalmente informal. Porque não se observam direitos quanto ao cumprimento do horário. E isto, o horário neste ramo, é fundamental. O horário do descanso. Uma pessoa não pode conduzir durante mais de 12 horas, e hoje acontece. Então, a inobservância desses aspectos todos concorre para a informalidade da atividade. O que nós procuramos fazer, fundamentalmente, trazer aqui é essa questão que citei. Claro, em relação a esse 1.700.000, fiquei confuso um pouco com a questão, mas esse 1.775.000 são as pessoas que estão inscritos na segurança social. Então, daquela população empregada, pouco menos de 7 milhões não têm proteção social obrigatória. E aqui, em nosso entender, se ele já não está inscrito na segurança social, imagine os outros direitos e deveres. Imagina a questão da segurança e saúde no trabalho. Imagina a questão do cumprimento de horários. Quer dizer, no fundo, nós, em nossa leitura, um trabalho que também tem que se fazer é para caracterizar melhor essa questão dos 9 milhões para perceber melhor quais são as naturezas desses trabalhos. Então, a partida eram essas respostas que eu oferecia dar, mas de qualquer modo agradeço as questões, estamos disponíveis para outras questões. Vamos ter outra bateria de questões. Colega Nelson, seja curto o objetivo para que todos possam. Nelson já não devia perguntar. Nelson já não devia perguntar. Nelson já esteve conosco 4-3. Essa aqui é a 4. Sobre o mesmo assunto. Tá bom, vamos dar prioridade. Mas será o direito? Vamos dar prioridade ao outro jovem. Eu sou o Domingos Pedro, de agradecer a iniciativa do diretor de se fazer cá presente. É na seguinte questão, abordou relativo à carteira dos profissionais que não têm uma formação profissional, aquele que aprenderam em oficinas, né? Eu sugeri o seguinte, sou de opinião, eu também sou formador, e a carteira do formador, como fica? E aqueles profissionais que não estão juridicamente em uma empresa e que também têm as suas empresas criadas ou o seu negócio, também terão direito a essa carteira? E para ter acesso a essa carteira, sou selecionado desse programa de 36 meses? E a última questão é relativamente ao número de formador de acordo à necessidade que uma peça entra com esse programa de 36 meses. Sei que do programa de ação formativa já existem alguns, mas vão ser implementadas outras ações formativas que na quais sei que estão a recrutar 500 formadores. É o suficiente? Este é... Qual é a organização? Posso dizer o nome? Eu vi hoje no site... Não, a organização. O nome. Eu pertenço à Associação Novas Ideias, automaticamente também ao Tite Benguela. O nome. Domingos Pedro. Ok, antes do diretor responder, há um internato também tem uma questão, vamos aproveitar e colocá-la. Ele questiona o seguinte... Quero saber quais são as estratégias definidas para a implementação do PAP e se as mesmas foram elaboradas, com base em que estudo? Essa foi a questão do jovem Alexandre Ernesto, professor universitário. E o colega Nelson. Em que estudo? Essa mesma estratégia, sei que existe. Não, posso, não é? Pode. Eu tenho uma paixão por essa abordagem. E é antiga, é muito antiga. A primeira coisa que eu queria saber era... Não, São Paulo, que foram local de educação. Qual o local? De educação. Eu amor agora. Identifica-se como fator crítico a disponibilidade financeira, muito embora o decreto fala da... Essa é a interpretação que eu faço, de que a segurança social vai cobrir esse recurso. Não acha que isso é uma questão que já está superada ou ainda se mantém como um problema real? Outro elemento em relação a uma proposta que eu acho que é importante por causa dos nossos níveis de comprometimento com a formação. Os conselhos municipais de concertação e formação profissional podem ser efetivamente um instrumento muito poderoso, porque é preciso começar a pensar a formação profissional não na perspectiva do indivíduo, porque os níveis são muito baixos. É preciso trazer vários fatores. Não acha que é possível fazer isso com algum sentido de imediatismo para darmos mais avanço? Quando fala de 36 meses, nós já temos agora apenas 30 meses. Para que nós consigamos resultados mais eficientes, termos pessoas a pensar a partir do município, soluções para metermos isso a funcionar. E o outro elemento é, se é possível, até porque é um diretor jovem, nós termos uma governança desse processo aberto. Permitir que as pessoas via online possam participar e possam ter uma intervenção muito mais ativa do que tiveram em toda a história dos projetos que nós tivemos para gerar oportunidades de emprego. Muito obrigado. O nosso internauta estratégia que nós falamos. A estratégia de implementação do pacto é exatamente o que nós falamos desde a primeira abordagem até o fim. Se houve estudo, claro, houve estudo, basearam-se em quê? Em fato. E estudo do lado, primeiro, como sabem, esse plano de ação do organismo público que tem como missão implementar cotizar políticas implementadas no domínio do emprego e formação profissional. Naturalmente, com a implementação das diferentes ações, nós temos diferentes informações. Baseamos-nos também um pouco nos indicadores de desenvolvimento econômico, mas fundamentalmente, Ronel, fundamentalmente foi elaborado tendo em conta as linhas diretrizes e as diretrizes do PDN. Qualquer ação governativa no nosso país deve estar alinhado àquilo que são os grandes objetivos de desenvolvimento do país. Não se pode fazer o contrário, porque senão estaríamos a caminhar sentido oposto. Bem, a carteira do formador. Bom, se é formador, devia ter, né? Devia ter, porque os formadores, para ser formador do nosso país, é preciso passar pela formação de formadores ministrado pelo CENFOR, que é o Centro Nacional de Formação de Formadores, que dá a certidão de aptidão profissional, que é hoje entendida como a carteira do formador. Se o formador não tem, então temos que proibir que entre em sala. Não podemos ter qualquer pessoa na sala, porque a nossa metodologia de ensino é muito rigorosa. É ensino de adultos. E aqui nós não usamos só a pedagogia, usamos a andragogia. Então temos que saber adequar a metodologia tendo em conta o público-alvo. Então a carteira de formador já existe há muito mais tempo do que a carteira que estamos a falar. A carteira que nós estamos a falar é a carteira de artes e ofícios, não é verdade? Há um diploma que agora me ocorre, penso que é o 125, que fala da carteira, mas não tipifica. O que nós agora estamos a fazer é a regulamentar a questão das carteiras de artes e ofícios. A duração. As carteiras irão continuar, tal como disse, isso é um projeto, mas as ações desse projeto depois entram nas ações normais do INEFOP. Quer dizer que depois de 3 anos, o projeto encerra, mas há todo um conhecimento, há todo um aprendizado que vai continuar a ser disseminado através do INEFOP e seus serviços. Então, isto vai continuar. As carteiras vão continuar. Quanto aos formadores? Bem, nós em termos de formadores... Então me traíram, dizendo que aqui não tem rede. Então, quanto aos formadores... Há um processo de recrutamento de formadores, mas isso tem a ver com as necessidades internas e a capacidade do orçamento geral do Estado. Quer dizer, aqui que equilibrar um pouco os desejos e aquilo que é possível realizar tendo em conta os recursos disponíveis. Com base nessa disponibilidade de recursos, estamos a falar de cerca de 460 formadores que nós vamos admitir agora, mas contudo, para o caso do programa, nós também fizemos referência da intervenção de centros privados, que já têm os seus formadores. Não precisamos recrutar mais formadores para essas ações, de um lado. Por outra, tal como fiz referência quanto ao programa Avanço, nós trabalhamos com os profissionais. Já é mecânico, entra num processo de formação de formadores, depois vai em sala. E de regra geral o fizemos num período contrário ao horário de trabalho. Muito discurso até acabamos dando no período pós-laboral, precisamente por causa disso. Porque eles já são profissionais e prestam nos serviços naquele período ocioso. De tal modo, primeiro, garantir que a formação tenha uma dose daquilo que é o dia a dia dele como profissional. e por outro, então, garantirmos a qualidade da própria formação, daí ele ter feito a formação do formador. Em relação à disponibilidade financeira, o documento fala para o primeiro ano será essencialmente garantido pelos fundos da segurança social, recurso à segurança social. Mas nos anos seguintes tem que cumprir a norma geral, que é via Orçamento Geral do Estado. E aqui, quando nós olhamos para o risco da questão financeira, não é a disponibilidade. Passar para o slide 1, para o último slide. Nós falamos da disponibilidade atempada. Não basta ter o recurso, é preciso que ele seja disponível no momento certo, tendo em conta um pouco o que o escritor do projeto está a desenvolver agora, que é o PNUM. Não, recua mais. Mais um? Recua, está avançado? Ah, ok. O recuar é diferente do meu. Ok. Essa questão da disponibilidade financeira é disponibilidade atempada dos recursos, não que haja, que tenha ou não tenha. E que ele tem que acontecer no próprio momento, porque nós aqui há um rigor um pouco na questão do plano, que inclusive indica os dias, temos indicações do dia que aquela atividade tem que acontecer. Se os recursos não estiverem disponíveis naquele dia, vai afetar naturalmente ou vai deslocar a atividade para um momento que não é aquele que estava programado. Como for, claro, estamos a falar de uma iniciativa do decreto executivo conjunto do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e do Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado, que entendemos na altura e é atual levar a formação profissional ao nível dos municípios, ou seja, quem coordena em última instância as ações de formação no município em termos de orientação é o administrador municipal. Para isso nós entendemos, e não é à toa que ele está efetivamente referido no decreto presidencial 113, ele está referido para que no quadro da implementação deste plano possamos ter uma presença ativa daqueles que vivem o dia a dia no município, quer na identificação dos beneficiários, no acompanhamento e na indicação até dos projetos prioritários naquela localidade. Uma localidade que não tem acesso à internet, não vou colocar como prioridade constituição, criação de cybercafé, se não tem até acesso. Fica muito difícil. Então, há esse. Bem, a questão da governação participativa. Todo o trabalho que está sendo feito com o Atrinopiloro de infraestruturas, redes e da tecnologia de informação e comunicação, é um dos trabalhos vai ser, teremos o portal do PAP. Nesse portal vamos ter um canal, será um dos meios de divulgação das ações, mas essencialmente um meio pelo qual as pessoas poderão ir para lá ver o que está a acontecer, onde está a acontecer, como está a acontecer. E a governança participativa também é estarmos aqui hoje, temos sido convidados sensivelmente ontem, estarmos aqui hoje, ouvir contribuições, termos estado convosco, estou a falar Nelson, aí na veste da FAER, ouvir as vossas propostas, convidamos as outras organizações onde falamos sobre isso, termos estado em Benguela, falar com a sociedade. Quer dizer, no fundo, a governação participativa já está a começar desde a gênese do próprio programa e queremos levá-lo para frente. De tal sorte, hoje nós estamos a falar de planeamento, mas certamente que no momento a posterior, quando formos convidados, já teremos a falar de resultados, teremos a falar de exemplos práticos de pessoas que beneficiaram, é por ali que nós queremos caminhar. Governação participativa está garantida. Ok, alguma questão aí? Vamos prioridade ainda para o colega. Por favor. Obrigado, muito tarde. Eu sou Leonardo Samunga, trabalho aqui na DW. Obrigado por ter partilhado connosco este documento que agora está na mão de cima, né? Está, porque foi lançado primeiro pelo Presidente da República. A minha questão é a seguinte, falava do microcrédito que já vem desde 2008. Queria perceber se há uma espécie de um caso de sucesso, né? Desse microcrédito que foi dado para empreendedores. Se há, podia nos dar mais ou menos qual é esse empreendimento, onde que fica, se calhar já prestou serviço para um de nós. Porque nós às vezes vemos muitos projetos e pronto, um deles que eu vou citar é o Balcão Único. Até hoje, sinceramente, ainda não vi o resultado do Balcão Único. A segunda questão é perceber até que ponto esse projeto tem o programa, são, falasse em 3 anos, né? Eu quero perceber qual vai ser o primeiro momento para parar e fazer uma espécie de avaliação, né? Porque nós, eu sinto que em Angola, às vezes, os projetos começam, depois, se tem fim, não divulgam os resultados, começam outro. Quero perceber qual será o primeiro momento para parar e avaliar esse processo. Obrigado. Ok. Colega Simão, a sua questão, por favor. Simão Achovali, Mega África. A minha pergunta consiste, acho que não foi respondida, agora do colega do painel, que colocou quando, ou seja, qual é o requisito, não é, para ser, ser formado ou para estar o OPE. E outra coisa, aquelas, sim, qual é o requisito para a pessoa para receber a formação? Formação de formador. De formador, sim. Formação de formador. Para ser formador, não é? Certo. E outra coisa, e aquelas pessoas que já têm os projetos já constituídos, estou falando da questão do crédito, será que não precisas que não necessário mais passar por uma formação? São pessoas que já têm um projeto, uma ideia já avançada, só apenas precisa o reforço financeiro. Será que como que fica essa camarada? Tem que passar mesmo na formação? Ok. Senhor diretor, conseguiu perceber a última questão? Então, duas questões. O tempo é seu. Okay. Para casos de sucesso, nós hoje a nível do INEFOP é mais fácil. Temos beneficiado de serviços de um jovem que participou de uma ação de formação e criou seu negócio na área de construção civil. Falo na Willa. Tem prestado nos serviços nas obras ligadas a uma tecnologia de construção que é Itong. O jovem fez a sua formação de empreendedorismo, criou o negócio, hoje nos presta serviço em várias províncias. Querem ver casos, podem acessar, podem entrar no YouTube, procurar Clesis, C-L-E-S-E, Clesis, vão encontrar um vídeo que fala de alguns jovens que beneficiaram das ações de formação e de alguns apoios, onde tem efetivamente alguns exemplos. E de quando em vez, se calhar, está aqui, vou pedir depois a área de tecnologia de informação e comunicação do Ministério para carregarmos alguns vídeos no site, do site MapTest, para terem acesso a alguns casos de sucesso. Mas nós, hoje, o nosso foco nem é tanto o caso de sucesso, é o caso de insucessos. Perceber por que falhar. Por causa de sucesso aparecem sempre já com uma conotação negativa, né? Mas se calhar percebemos o porquê que algumas pessoas que também na mesma circunstância receberam apoios e não deram sucesso, se calhar nós vamos pensar o contrário. Nosso desafio vai ser trazer em alguns, muitos casos de insucesso, as lições que se tiram desses insucessos. Se repararam em todos os gráficos que nós falávamos do macro processo, quer dos intervenientes, tinha lá uma coluna permanente de avaliação. A monitoria e avaliação será permanente. Claro está que poderemos sempre em alguns momentos vir ao público prestar alguma informação. Por exemplo, estamos a falar aqui naquele slide mesmo, temos sempre aí a monitoria e controle. a monitoria implica uma avaliação, o controle, ver onde é que desviamos, onde é que para conseguirmos acertar sempre. Poderia sim acontecer em determinados momentos, pararmos, vir ao público, dar informações sobre o andamento do programa, mas aqui o essencial é o site do PAP terá toda a informação e permanentemente poderão acessar para ver quem beneficiou, onde está, como está e tal. Vamos ter isso tudo dentro do site do PAP. Requisitos para ser formador. Bem, dentre os vários, o domínio da profissão que quer se candidatar como formador é fundamental. Não podemos dizer que quero ser formador de eletricidade, mas não entendo de eletricidade. Isso é básico. Primeiro, tem esse requisito do domínio da profissão em que se quer candidatar. Segundo, e esse não é por ser segundo que é menos importante, mas é o fundamental e garante da qualidade, tem que fazer a formação de formadores. Sem formação de formadores, não é possível ser formador. Não é. E hoje... Mesmo a nível do concurso público foi lançado para a área de formadores. Para além da valência habilitacional, está a solicitar para formador uma agregação profissional que o habilita a ser formador para aquela área. Dito de outro modo, o eletricista que queira concorrer agora para formador de eletricidade tem que ter também a formação de montagem de instalações de edifício. É um dos requisitos. Predial. Ou seja, não basta só ter o curso médio superior de eletricidade. Basta ter uma agregação profissional, um curso de formação profissional também na área. Então, é isso. Quem tem um projeto, uma empresa, não precisa fazer formação. Em bom rigor, vai ter que fazer formação. Porque se passa hoje, nós olhamos, temos que olhar um pouco para a nossa realidade. Né? Nós, com a implementação dos centros locais de empreendedorismo e serviços de emprego, nós definimos um público-alvo para trabalhar, para ter formação em empreendedorismo a esse nível, porque estamos a falar de mais ou menos, eram 5 manuais que nós tínhamos para ministrar. Entenda-se que, licenciado, entendíamos nós, tem que dominar já pelo menos usar o computador. O que é que tivemos que fazer? Porque no final ele tem que elaborar o seu plano de negócio. Para elaborar o plano de negócio tem que utilizar pelo menos uma planilha Excel. Acontece que apareceram-nos pessoas que nunca têm dedos muito pesados. O que é que fazer? Temos que ajustar a isso. É verdade que nós aprendemos economia, aprendemos gestão, mas não aprendemos a gerir pequenos negócios, não aprendemos a gerir negócios. São coisas diferentes. Nem aprendemos a criar o negócio, porque o gestor já tem que ter a empresa feita, né? Para eu gerir, eu chego, começo a gerir, mas é preciso empreender, é preciso criar o negócio. Então é uma componente que acaba falhando, e aqui a formação para nós é base, porque como nós não temos, não vai apresentar nenhuma garantia real ou pessoal, a nossa garantia é a formação que nós te damos. A única coisa que nós temos certo, que nós te transmitimos, esses princípios. Então, para nós, independentemente de ter um projeto, note, um dos aspectos que criou muitas dificuldades nos bancos para reaverem os dinheiros que emprestaram, é que os empresários acabavam tendo um estudo de viabilidade que eles não conheciam, que servia simplesmente para ir buscar o crédito. Nós podíamos adotar isso. Metemos um grupo de consultores que faz um estudo de viabilidade, vai receber o apoio. Mas o que é que você sabe daquele plano? Então é preciso formarmos as pessoas. É preciso garantir a sustentabilidade. Porque se nós quisermos garantir a sustentabilidade de uma iniciativa como essa, temos que garantir que as pessoas tenham as competências necessárias para enfrentar o mundo do negócio. Porque o mundo do negócio não é aquelas fotos que nós vimos aí de empresário sentado no sofá com camisa engomada. Às vezes é ficar várias horas sem dormir, ficar sem comer, cumprir com metas. Então, tudo isso nós entendemos que são fatores de sustentabilidade da nossa iniciativa, e porque nós não queremos que empresas abram no mês de janeiro e fecham no mês de março. Nós queremos que sejam empresas que durem muito mais tempo, que se não morrerem, melhor. Queremos evitar e reduzir a taxa de mortalidade das empresas que nós fomos criando com a implementação desse programa. Se me permitem, na condição do moderador, também tenho uma questão, então gostava de colocar. Sou Brigando César Capitão, é meu nome, trabalho pela DW. A minha questão é o seguinte, olhando para o valor que foi estipulado para apoiar este plano de ação, é suficiente ou aproxima o número de jovens existentes em Angola, uma vez que, segundo o censo populacional, Angola tem mais jovens do que idosos, não é? Então, há um número muito elevado de jovens. E para outra questão, não minha, mas de um internauta, a partir de Portugal, de nome Aristóteles André, ele gostava de saber qual é a posição atual do INEFOP e quais são as medidas que tem face ao enorme fluxo de jovens com enorme capacitação de formação, com enorme capacitação profissional abandonando o país. Bem, abandonando o país, é bom saber em que circunstâncias, né? Eu entendo, colega ou nosso internato, é mais ou menos na imigração, fuga de jovens, não é? Mesmo com a formação, com a competência que ele tem, não consegue encontrar. Então, este dia está muito na boca, ainda hoje vi um posto do senhor Anísio, mas muito falado do líder, né? Ele disse que até que final, diz que todos os dias, aviões que vêm de Luanda, sobretudo, desembarcam jovens que têm alguma formação, que têm alguma capacidade. Mas estão empregados lá? Sentiram-se frustrados, foram para esse empregado. Estão empregados lá? Estão em popularidade. E pergunta qual é a posição do INEFOP. Não, é preciso. Isso é real, todo mundo sabe. É preciso perceber bem. Bem, é preciso perceber bem o fenómeno para que a resposta não caia no vazio. Porque estamos aí para Portugal, e Portugal estão aí para a Espanha, estão aí para a França, estão aí para a Inglaterra, essencialmente jovens, com skills muito alto. Ok? Preciso também olharmos isso. É um fenómeno mundial. A questão da imigração tem a ver com a realização pessoal, de sonhos e profissionais. E isso devemos olhar até, inclusive, que a orientação, pelo menos nós a nível do INEFOP, a orientação do sistema hoje é nós estruturarmos-nos para pensar formar não só para Angola, formar para o mundo. E é essa abertura, pelo menos o clique que nós devemos dar no interior. Ou seja, não formar só para Angola. Tal como nós estamos a ver jovens a ir para lá, também há vários, alguns anos atrás, víamos aviões a virem descarregar de pessoas para cá. Quer dizer, então esses fluxos são dinâmicos, é preciso perceber isso. O nosso entendimento é de que, enquanto perdurar uma situação de que a economia não tem capacidade de resposta para gerar os postos de trabalho, quer ao nível em que a força de trabalho que temos precisa, bem como também nos tiver a remunerar à altura daquilo que temos como expectativas, vamos assistir a esse fenómeno com alguma regularidade. O trabalho aqui, o desafio é efetivamente melhorarmos de um lado o ambiente de negócio para atrairmos investimento para o país, que é o caminho, que é a orientação que vemos ouvindo regularmente, que é preciso que se faça isso, de um lado. Por outro, Acreditamos nós que numa situação em que a economia se estabilize e que efetivamente os pós-trabalhos surjam, teremos que fazer o trabalho de atração da mão de obra angolana que está na diáspora para vir contribuir para o desenvolvimento do país. Isso é, é a nossa visão, a nossa perspectiva. Em relação à questão do número está muito distante de albergarmos todos os jovens. Primeira nota, dizer que nem todos os jovens estarão à procura de emprego, porque também temos que garantir que temos que ter um grupo de jovens que estejam a se formar. Temos que garantir que tenhamos um grupo suficiente de jovens a se formar para garantir o desenvolvimento do país, de um lado. Por outra, o PAP é uma medida complementar às outras ações que o Executivo vai desenvolvendo. O PAP não é a varinha mágica que vai resolver o problema de desemprego no país. Não. Nós, por isso, é que primeiro dimensionamos a nossa ação, tendo em conta também a própria capacidade que o INEFOP tem para gerir um programa como esse. Seria utópico nós virmos aqui, não, o INEFOP tem capacidade de desenvolver um programa para albergar 1 milhão de jovens. É utópico, não temos essa capacidade, não temos essa capilaridade a nível do sistema. É preciso ter essas balizas bem assentes. Daí que, tal como outro internauta perguntou, se baseamos-nos em quê? Nós nos baseamos na realidade da nossa capacidade interna e daquilo que nós temos como vivência. Por isso é que, para esse caso, nós vamos atingir esse público-alvo, mas numa perspectiva de que, com a inserção, ou seja, com a criação de um micronegócio, há um potencial enorme para gerar emprego para muito mais jovens. Daí a nossa maior preocupação na capacitação e na sustentabilidade das iniciativas. Porque o nosso público é limitado, a nossa capacidade é limitada, mas é preciso atingir essas pessoas. E depois, olharmos para os outros programas mais estruturantes da própria economia para absorver a outra demanda. Ou seja, ele é complementar, por exemplo, ao PAC, que agora estamos a ouvir, o Programa de Apoio ao Crédito, ao PRODESE, as outras medidas que o Executivo vai tendo, quer para atração de investimento externo. Ou seja, combinando tudo isso e funcionando na plenitude, é que vai impactar efetivamente na redução dos níveis de desemprego. Mas isto aqui, estamos aqui a falar do nosso PAP, é um projeto que tem uma delimitação que é preciso considerá-lo no quadro das ações que temos daqui para frente. Nosso tempo está deslocando, vamos escolher 3 ou 4 pessoas. Ainda não acabou. Muito obrigado, eu sou Adam Augusto. Development Workshop. Não é todos os dias temos a oportunidade de termos esse encontro tão recheado, onde temos a oportunidade de partilhar de forma direta como gestor de programa a nível do Ministério do Trabalho. Eu só tenho uma pergunta a fazer. Às vezes tenho a sensação de que o desenho das políticas, de algumas políticas públicas, não se tem levado muito em conta das iniciativas locais já existentes, que é para poder maximizar esse esforço. Nós acompanhamos o ciclo de formação em empreendedorismo levado a cabo naquela altura com o programa Angola Invest, onde foram contratados alguns centros de formação profissional que conduziram formação em empreendedorismo. E a maioria parte dos que fizeram essa formação, no final da formação nem sequer conseguiam fazer um plano de negócio. E não sei se houve uma avaliação desse programa, e se fizeram isso, eu gostaria, seria muito bom, mas que o relatório da avaliação fosse publicado, que é para percebermos quais foram as principais razões que contribuíram no fracasso do programa. Por isso é que tivemos pessoas que receberam dinheiros e, em vez de criar negócio, comprou terreno. E nem conseguiu construir a tal casa. Portanto, a educação financeira é um dos elementos fundamentais para um empreendedor. Nós aprendemos na escola as profissões, mas não aprendemos como gerir as nossas finanças pessoais. E não desenvolvemos uma cultura de poupança. E tudo que cai no nosso bolso a gente gasta. O plano de negócio, não sei como é que... O plano de negócio, talvez poderia também fazer uma revisão das ferramentas de treinamento. Se cair muito no academismo, dificulta a compreensão ou o manuseamento do mesmo plano para depois da formação. Nós vimos que no âmbito do programa de estágio profissional e comunitário que a DW tem levado a cabo, identificamos que estamos a formar muitos quadros, mas esses quadros são produtos não utilizados no mercado. E toda a gente vai, no final da formação, anda atrás com o currículo distribuindo. Isso é uma característica do continente, mas a nossa preocupação foi no sentido de que os nossos estagiários são universitários. Portanto, são pessoas que estão a terminar e alguns já concluíram. Então, são inseridos no mercado de trabalho, que é para poder melhorar o seu perfil e participar em igualdade de circunstâncias num concurso para emprego, mas vimos que não era suficiente. Havia necessidade de incorporar mais um componente, que é da formação em empreendedorismo. Talvez essa é uma das razões também que nós estamos a procurar interagir com a Enefop, para ver como é que pode-se conjugar o esforço. O empreendedorismo é no sentido de desenvolver as ideias, quer dizer, que trabalhar a parte da motivação do indivíduo, de que quando terminar a minha formação, o meu alvo não deve ser procurar emprego, mas sim aproveitar os conhecimentos que eu tenho, a ferramenta de trabalho que eu tenho, que eu aprendi, para poder desenvolver um determinado negócio. Então, a minha pergunta é, como é que, quais são os caminhos que esses jovens, por exemplo, que saem desse programa, podem, no âmbito desse programa, aproveitar as oportunidades que o programa oferece, uma vez que eles têm uma formação em empreendedorismo também. Será que tem o caminho aberto? Se tem, quais são os caminhos que eles podem percorrer, que é para nós indicar o caminho, porque este ano nós ainda temos cerca de 98 estudantes que estão a fazer estágio em diversas áreas. E também queríamos saber, dentro do mesmo programa que tem o componente do estágio, como é que se pode complementar esse tipo de esforço. Ok, infelizmente eu não vou colher outras questões, vou passar a palavra ao nosso preletor, que pode responder essa questão e fazer o comentário das contribuições trazidas aqui, então poderá fazer um resumo com aquelas últimas palavras, para que depois possamos fechar tendo em conta os compromissos de cada um. Tá bem. Primeiro aqui o nosso mais velho Adão Augusto, parece que trabalha nessas matérias. O que nós, em relação aos caminhos, aliás, qualquer servidor público tem que estar aberto à sociedade civil e aos outros parceiros, de tal sorte que, tal como convidaram, viemos, se efetivamente existe um programa de estágio que a DW vem desenvolvendo, estamos abertos em cooperar nessa matéria, inclusive de apoiar na implementação dessa ação. No fundo, não vimos qualquer dificuldade em trabalharmos em estreita colaboração. Estamos abertos e receptivos até a contribuições quanto a essa matéria. Penso que para nós não há certamente nenhuma dificuldade. Em relação à questão da Angola Invest, como sabe, é um programa que foi desenvolvido pelo Ministério da Economia, na altura Ministério da Economia, hoje Economia e Planeamento, e essencialmente pelo INAPEM, de tal sorte que nós estamos a falar aqui em nome do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Não nos compete vir aqui avaliar se fizeram à esquerda, se fizeram à direita, se está bom, se está muito bom. Isso é uma questão que, a querer saber o que é que aconteceu, seria efetivamente o outro organismo, porque eu não tenho informações e nem sou autorizado para oferecer comentários sobre isso. Nós estamos a falar do plano de ação de promoção de empregabilidade aprovado pelo executivo que está agora a liderar os destinos do país, que começou as suas funções exatamente em 2017 e que o plano de ação de promoção de empregabilidade foi aprovado agora em 2019 e de um estudo que resulta de um trabalho feito em 2018. Logo, as outras avaliações cada um fará e nós vamos fazer a avaliação do que é que vai acontecer com o pacto. Daí nós estarmos aqui para ter essa conversa e colocarmos à disposição para outras abordagens no que diz respeito àquilo que é a nossa ação. Então, quanto a isso, penso que estamos conversados e desde já também aqui agradecer as contribuições, que teremos muito gosto em trabalhar por cima delas. De resto, não sei se não tiver mais nenhuma questão. Estamos tendo em conta o nosso tempo. Podemos discutir isso em outros fóruns. Ok. Então, agradecemos desde já, mais uma vez, o convite, as várias intervenções, aos nossos internautas, as perguntas que colocaram, que respondemos, as que colocaram, que não respondemos. Na verdade, temos aqui uma limitação fundamental do tempo. E, em todo caso, agradecer à organização que nos convidou. Reiteramos mais uma vez as saudações de Sua Excelência, Sr. Ministro, e com muito agrado recebemos esse convite. E assim estamos aqui para. Estivemos aqui essa tarde para partilhar um pouco daquilo que nós pretendemos fazer, daquilo que entendemos que seja o caminho que queremos dar às nossas ações. Recebemos claramente várias contribuições que nós vamos tê-los em conta no momento da implementação e nas outras ações que temos a desenvolver. Muito obrigado e bem-haja a todos, bem-haja a Angola. Bom final de semana. Na próxima semana, se tiverem disponibilidade, quando está aqui, teremos mais um tema de género.